É já na próxima sexta-feira, dia 25 de maio, a partir das 21h30, que acontece em Oliveira do Hospital a iniciativa Terço Humano da Catequese. Esta iniciativa que pretende encher certamente o adro da igreja. O repto está lançado, seu padre António Loureiro. Esta é uma iniciativa importante a mobilizar muitos jovens, muitas crianças de Oliveira do Hospital. Quer partilhar connosco que iniciativa é esta do Terço Humano? Saudamos a todos aqueles que nos estão a escutar pela Rádio Boa Nova. Efetivamente, estamos no mês de maio, um mês especialmente dedicado à Nossa Senhora. E então, nos últimos anos, tem havido a iniciativa de rezar a oração do Terço. Chama-se Terço Humano, no sentido em que os outros estão, de algum modo, mais envolvidos. E pretendemos que seja um terço animado pela catequese, com a participação de todas as crianças da catequese. Se isto fosse mesmo verdade, tínhamos 300 crianças da catequese a rezar o terço em honra da Nossa Senhora, o que seria muito bom. Mas como sempre alguns têm algumas atividades, se ponhamos dois terços, portanto, 200 crianças... Mas de algum modo estão à espera de uma mobilização considerável, sim, não é? Exatamente, costuma ser já um ano... Já tem sido sempre momentos muito, muito importantes de participação, não só das crianças, mas depois também das famílias, dos pais... Portanto, é um momento em que queremos louvar Nossa Senhora, honrar a nossa fé, através de Nossa Senhora aproximar-nos de Deus, através de um terço especialmente preparado, de modo mais animado, talvez, em que eles também sintam que têm alguma participação, algo a fazer, e que assim vão aprendendo também que, como Nossa Senhora pediu em Fátima, todos somos chamados a rezar e a rezar o terço. E o terço também é um desafio e um convite para as nossas crianças. Portanto, esse é mesmo o objetivo maior desta iniciativa, é convidar e despertar nas crianças e nos mais novos esta importância de rezar o terço. Deve-se fazer todos os dias. Exatamente, esse era o pedido de Nossa Senhora, que é para as crianças, os pastorinhos rezavam todos os dias, eram pequeninos, mas também para as famílias e para os pais. E muitas vezes, através das crianças, também os pais são convidados a reavivar estas tradições familiares portuguesas que são muito importantes e que a todos vão ajudar com certeza. Esta é uma iniciativa a mobilizar então todos os grupos da catequese de Oliveira do Hospital, portanto as senhoras e senhores catequistas também estão muito imbuídos nesta iniciativa, estão muito empenhados. Exatamente, portanto é um terço, todos os anos tem um tema, é preparado de modo dinâmico e são os catequistas que são aqueles que se envolvem e procuram mobilizar um pouquinho as suas crianças da catequese para que seja um momento bem vivido por todos. Acompanhá-lo aqui na Rádio Boa Nova estão pais e catequistas, também um grupo de meninos que vão dar vida a este terço humano. Julgo que é o Martim, não é? Que me vai contar mais um bocadinho. O que é que tu sabes sobre o terço? Olá. Tem 5 mistérios. É um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Olha, e tu costumas rezar o terço? Sim. Com quem? Com todos os meninos da catequese. Muito bem. E sentes-te bem? Sabes rezar bem a Ave Maria? Sim. O Pai Nosso? Quem é que quer ajudar? O Martim? Os pastores também rezam três vezes o terço. Muito bem. Eu se calhar convidava aqui a catequista Marta Vieira, que julgo que será uma das catequistas que está muito envolvida na organização deste terço humano. Olá, Marta. Olá, Liliana. Seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. É de facto assim, catequistas e meninos estão todos muito envolvidos na organização deste terço humano. O que é que lhe tens transmitido, o que é que tens partilhado com estas crianças? Tu e os restantes colegas catequistas? Há que salientar que é um grupo, as catequistas aqui presentes, temos crianças ainda muito novas, são meninos do segundo ano, fizeram este ano a festa do Pai Nosso e para eles acaba por ser ainda um bocadinho novidade a oração do terço, apesar deste ano já perceberem como é que é a constituição do terço, os vários mistérios. Eles gostam muito e a maior parte são meninos muito interessados e vê-se também que em casa têm já esse hábito até de rezarem com os avós, com os pais. Pronto, e eles agora também vão aos poucos percebendo, até o ano passado já participaram, ainda era novidade, depois o aspecto de terem a vela na mão para não se queimar ainda foi tudo muito novo. Este ano penso que já vão sentir o terço e já vão rezar o terço já de outra maneira e mais atentos à própria dinâmica do terço. E por aquilo que tem sido a tua experiência, este é também um momento aguardado pela própria comunidade, as pessoas gostam desta iniciativa, estão à espera que ela aconteça e saem também à rua e juntam-se no adro da igreja para assistir e também participar. Exatamente, por isso é que também quisemos vir aqui apelar a todos os ouvintes para participarem connosco, mesmo que não tenham filhos na catequese ou netos, a toda a comunidade para estar presente na próxima sexta-feira connosco e com estas crianças e todos os jovens que pertencem à catequese, que os catequistas estão -se a empenhar também para que seja um momento importante e um momento bonito neste mês de Maria. Muito bem, por esse motivo estão hoje todos aqui na Rádio Boa Nova. Alguns dos colegas não vieram, era impossível virem todos, portanto vieram vocês em representação de alguns dos vossos colegas da catequese. O Martim já se apresentou, agora eu convidava a todos a dizerem o vosso nome. Olá, eu sou o Rafael. Olá, eu sou o Samuel. Duarte. Martim. Olá, eu sou o Renato. Olá, eu sou o José Miguel. Olá, eu sou a Lia. Olá, eu sou o Henrique. Olá, eu sou o Zé. Muito bem, muito obrigada a todos por virem à Rádio Boa Nova. Espero de facto que seja uma iniciativa muito importante, que continuem a rezar o terço, seja junto das vossas catequistas, seja também junto dos vossos familiares, porque é muito importante. E como dizia há bocadinho o Sr. Padre António Loureiro, de facto esta já era uma prática dos pastorinhos que todos nós devemos seguir. Marta, tudo aposto então para esta grande realidade. Realização de sexta à noite. Sim, sim, quase tudo apostos. Quase tudo apostos. Mais de ou perto de 200 de crianças marcarão presença no adro da igreja para dar vida a este terço humano. Muito obrigada a todos e espero que de facto corra tal como desejam. Obrigada.